Saltação à Viola, todos os domingos, das 7 às 9 da manhã, diretamente do auditório do Senac. Produção e apresentação, Pedro Paulo. Oferecimento, Emanuel Móveis, o conforto que você merece. Distrimac, distribuidora de máquinas limitada, Casa das Tintas, colorindo a cidade e a região, e Ótica Macedo, o centro da boa visão. Clube 50 anos de sucesso. Da YK 588, Rádio Clube. 690 kHz, onda média. 97,1 MHz, FM Guaratinguetá. 5 mil watts. Emissoras do Sistema Clube de Rádio. Vê se não demora, se ligue nessa hora. No Vale, exatamente 10 horas. Olha, se você não encontrar o medicamento desejado, então não perca tempo. Vá direto à drogaria.